Abre o portão que eu cheguei. Vem comigo assim. Tá me achando com cara de bobo, porque tá me ligando de novo. Dessa vez eu só tô te atendendo pra dizer que ontem foi a nossa última vez. Você deve se achar muito esperto, toda vez com a mesma conversa. Me ilude, me leva no chão. Quando vou dormir já estou com você na sua cama. Eu não consigo entender você. Sempre me diz que é amor, mas só me quer por prazer. Olha pra trás, vê você, só pra me ver você. Cê sabe que eu sou louco por vocês e que me tem na mão. E confesso que às vezes me pego esperando a sua ligação. Tá pra fora de mim, esquece que eu falei. Uma salva de palmas pra você. Abre o portão que eu cheguei.